Panorama Agrícola para 26 de julho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, 26 de julho, noite de lua minguante. Um abraço para você. Na mesa de som está o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: devagar se vai ao longe. Começa em Fraiburgo o 12º encontro da fruticultura de clima temperado. Semana de visitas a programa de hortaliças na EPAGRE de Itajaí. E reunião técnica define manipulação de carnes temperadas em açougues. Fique ligado no Panorama Agrícola, participe ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para muitos, um pedaço de pizza é irresistível, mas prefira as de baixa caloria, como pizza de atum e pizza de rúcula. Lombinho com catupiry e presunto são menos calóricos que mussarela com tomate seco e 4 queijos. É hora das notícias. Produtores de arroz e criadores de suíno com problemas na comercialização da safra 2010-2011 podem renegociar operações de custeio, investimento e empréstimos do governo federal, segundo decisão do Conselho Monetário Nacional. Podem ser renegociados financiamentos contratados com recursos do BNDES, do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, da Poupança Rural, além do Orçamento Geral da União. O Conselho Monetário Nacional aprovou também a criação de uma linha especial de crédito para a suinocultura. Começa hoje e vai até quinta-feira no Parque da Maçã, em Fraiburgo, o 12º Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, em Frute. O objetivo do evento é de atualização técnica para todos os segmentos envolvidos em fruticultura de clima temperado. De hoje até quinta-feira, em Fraiburgo, o 12º em Frute. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Em contato com a Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí, com o pesquisador Euclides Schallenberg, que traz para o ouvinte do Panorama Agrícola informações sobre a semana de visitas ao projeto de hortaliças. Schallenberg, o projeto de hortaliças consiste no quê e quando será essa visita? A Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí atua com pesquisa em diversas áreas: arroz irrigado, florestas, fruticultura, piscicultura e também a pesquisa com a produção de hortaliças. Então, o nosso setor é um programa destinado à pesquisa e difusão na área de produção de hortaliças. E essa semana de visitas ocorre quando? Bom, nós faremos a semana de visitas nos dias 27, 28 e 29 de julho, que é uma quarta, quinta e uma sexta-feira. Tanto produtores como técnicos podem vir nesses dias, ou pela manhã ou pela tarde, dependendo da sua escolha, e passar um meio dia conosco aí conhecendo o que nós fizemos de pesquisa na área de hortaliças. Nós teremos a campo tomate, alface, cenoura, repolho, a produção de composto, construção de abrigos para produção de hortaliças, aipins, batata doce. Então, quem quiser nos visitar vai conhecer o que a EPAGRE trabalha na área de pesquisa com hortaliças. A pesquisa também de orgânicos. Bom, o foco da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí na área de hortaliças, o foco todo é na linha de produção orgânica de alimentos. Então, todas as nossas pesquisas estão voltadas para esse sistema de produção, ou seja, um sistema em que não se usam agroquímicos nem adubos químicos. Toda a nossa produção é feita dentro das normas do sistema orgânico de produção. Utilizamos composto para a nutrição das plantas, utilizamos inseticidas biológicos quando necessário para controle de pragas e, quando necessário, usamos calda bordaleza para controle de algumas doenças. O objetivo é não usar nenhum tipo de produto, independente de ser biológico ou orgânico. A ideia é fazer com que a planta, num sistema adequado, produza de forma eficiente, sem o uso de nenhum tipo de defesa. Perfeito. E o público, o produtor, o técnico que desejar participar dessa semana, quarta, quinta e sexta, 27, 28 e 29 de julho, pode fazer um contato aí com o IPAGRE, algum telefone de contato? O sistema mais fácil de participar da nossa semana de visita é ir num escritório da IPAGRE, de qualquer município do estado, e fazer a inscrição no próprio escritório da IPAGRE. Lá o nosso escritório tem um sistema chamado CSEV, onde o agricultor ou o técnico se inscreve e automaticamente essa inscrição dele cai aqui na estação de Itajaí. E com esse, baseado nessas inscrições, nós vamos organizar os grupos para fazer a visita à nossa estação. Então é interessante que todos passem no escritório municipal da IPAGRE, façam a inscrição lá no escritório. A inscrição é gratuita e nós, durante o dia, teremos aqui, para quem vier pela parte da manhã que precisar almoçar, nós está incluído nessa visita um almoço. Euclides Schallenberg, pesquisador da IPAGRE na Estação Experimental de Itajaí. Muito obrigado pelas informações. Depois de Itajaí, nós vamos agora aqui à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca conversar com o médico veterinário Rony Barbosa, que é diretor de defesa agropecuária da Secretaria. Nesta terça-feira, dia 26, um grupo técnico está se reunindo, um grupo técnico formado com profissionais da agricultura e outro com profissionais da saúde, para definir critérios técnicos que possam dar garantia sanitária ao consumidor na questão do mercado de carnes temperadas. Com a palavra, o diretor de defesa agropecuária, Rony Barbosa. Será apresentado dois decretos, um decreto por parte da Vigilância Sanitária da Saúde e outro por parte da Agricultura, que vai normatizar a produção, o preparo e a distribuição de carnes temperadas. Acreditamos que estamos chegando no final de uma discussão, uma análise técnica que vai definitivamente regulamentar essa questão e oferecer garantia sanitária ao consumidor. Houve algum problema para que esse assunto viesse à tona ao debate? Especificamente em Blumenau, a Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde detectou um caso muito esporádico de um estabelecimento que estava oferecendo ao consumo carne que estava em fase de deterioração e, para isso, ele mascarou com tempero, sal e alguma coisa nesse sentido. Então, despertou o interesse de verificar melhor esse assunto e culminou, então, com a proibição e depois com o cancelamento da comercialização desse produto em açougues, pequenos supermercados e similares. Bom, a ideia, então, é regulamentar como se dará a manipulação da carne temperada que já chega no açougue com inspeção. Sim, toda carne que vai ser processada, tanto em açougues, similares e supermercados, essa carne chega já com o serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Assim é que ela tem a condição de ser trabalhada, preparada, temperada para consumo com a garantia sanitária ao consumidor. São esses detalhes técnicos que serão discutidos nessa reunião? Sim, a Vigilância Sanitária da Saúde vai estabelecer um roteiro e uma normatização para a fiscalização desse produto. Serão orientados os proprietários e manipuladores desses estabelecimentos e, por sua parte, a SIDASC, pela Secretaria da Agricultura, também vai fazer o trabalho nos estabelecimentos que têm o serviço de inspeção estadual. Falou aqui no Panorama Agrícola Rony Barbosa, diretor de defesa agropecuária da Secretaria da Agricultura. O plenário da FAO, Agência da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, aprovou apoio para que a ONU declare 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O espaço conquistado vai dar visibilidade para a agricultura familiar, um destaque internacional como setor produtor de alimentos e como um dos principais atores na luta pela segurança e a soberania alimentar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.